de respirar. Falta de carinho com a natureza. O nosso planeta pode até não aguentar. Vida após a vida, não, não há despedida. Sabeis a hora em que o Senhor virá. O Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoado seja Exalta Samba. Rádio 9 de julho, AM 1600 kHz, Católica. De 3 a 6 de julho, São Paulo recebe a 18ª edição da Expo Católica, a maior feira de produtos e serviços para a Igreja Católica no mundo. Um encontro entre fé, inovação e bons negócios, com centenas de expositores, arenas de conhecimento, congressos, experiências e momentos de espiritualidade. Expo Católica 2025, ampliando olhares para um futuro de esperança. De 3 a 6 de julho, no Promagno, Centro de Eventos. Faça seu credenciamento gratuito em expocatolica.com.br. Rádio 9 de julho. Amigo e minha amiga que faz parte da família de amigos da Rádio 9 de Julho. Queremos agradecer sua fidelidade e apoio aos nossos trabalhos. E queremos que você siga recebendo nossas correspondências todos os meses. E para isso, pedimos que você mantenha o seu cadastro sempre atualizado. Informe todo tipo de alteração, endereço, telefone, todas as informações. Isso é muito importante para a gente, para que possamos chegar até você, levando as novidades da Rádio 9 de Julho e agradecendo sempre por fazer parte desta missão. Você pode fazer essa atualização diretamente por telefone, por WhatsApp. Lembre-se, é o código de operadora 11-3932-3393. 3932-3393. Informe seus dados pessoais e todo tipo de alteração. Não esqueça, caso não esteja recebendo nossas comunicações mensais, informe também. Atualize seu cadastro e continue ajudando a Rádio da Arquidiocese de São Paulo a evangelizar. Sua doação transforma vidas. Rádio 9 de julho, por você e com você. Por você e com você. Rádio 9 de julho. Rádio 9 de julho, AM 1600 kHz, Católica. lugar. Um só coração e alma. Queremos te exaltar. Por amor a ti. K779, AM 1600 kHz. Ondas curtas, 9.820 kHz, em 31 metros. Pela internet, radio9dejulho.com.br. E nas redes sociais, acesse arroba Rádio 9 de Julho. Rádio 9 de Julho Católica. Uma emissora da Fundação Metropolitana Paulista. São Paulo, Brasil. Catedral da Sé informa a hora certa. 16:59. A igreja está em movimento. E você, está pronto para ampliar seus olhares rumo a um futuro de esperança? De 3 a 6 de julho, São Paulo será palco da 18ª edição da Expo Católica, a maior feira de produtos e serviços para a igreja católica no mundo. São 4 dias de encontro, formação e evangelização, com centenas de expositores, congressos e seminários e experiências que unem fé, cultura, inovação e bons negócios. Tudo isso no Promag, no Centro de Eventos, em um ambiente acolhedor, profissional e cheio de oportunidades para quem vive e serve a missão da igreja. Venha viver uma experiência que transforma. Expo Católica 2025, ampliando olhares para um futuro de esperança. De 3 a 6 de julho em São Paulo. Faça seu credenciamento gratuito em expocatolica.com.br. BR. Muita música e informação. A família em oração. Uma emissora da Fundação Metropolitana Paulista. Rádio 9 de julho. São Paulo, Brasil. Aqui é o seu lugar. Rádio 9 de julho apresenta Construindo Cidadania. Construindo Cidadania é um programa de debates. A opinião dos participantes não expressa necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Construindo Cidadania. Sou Cidinha Fernandes e ao lado do padre Cido Pereira, todas as semanas temos esse encontro marcado aqui na Rádio 9 de Julho Católica. Quero explicar para vocês o seguinte, vocês que acompanham a gente aí pela primeira vez. Esse programa ele é gravado pelo Facebook, pelo YouTube da Rádio 9 de Julho. Ele vai ao ar pela nossa emissora aos sábados, às 5 horas da tarde, no AM 1600 kHz e também pelas ondas curtas, 9.820, 31 metros, e no aplicativo ArcSP. Então, no sábado, às 5 da tarde, no domingo tem reprise, às 8 da noite. E esse programa fica hospedado aqui, então, nas redes sociais, para que você assista quando você achar conveniente, né? E vai também, pode ir também compartilhando com os seus amigos. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Vamos falar hoje de mais um assunto bem bacana, de interesse da população, que é a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, né? Esse ano traz o lema, credes nisso? Em um tempo marcado por divisões e desafios globais, cristãos ao redor do mundo se reúnem para celebrar a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Ela é dividida em etapas, né? Tradicionalmente realizada em janeiro, no Hemisfério Norte. E este momento vai acontecer agora, a partir do dia 1, nesse domingo, 8 de junho, até dia 8, dia de Pentecostes, no Hemisfério Sul. Certo? A iniciativa visa promover a comunhão, o diálogo e a oração conjunta entre diferentes tradições cristãs. É um período, minha gente, em que as igrejas cristãs, católicas, protestantes, que são membros do CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, através de um diálogo ecumênico, se unem em oração a fim de confirmarem e reforçarem seus laços de fé através de celebrações ecumênicas, encontros de oração, leituras bíblicas, ações solidárias, enfim. Para muitos fiéis, participar desse momento é também um gesto de testemunho neste mundo marcado por tantos conflitos, não é? E polarizações. No Brasil, especialmente nos grandes centros urbanos, como São Paulo, onde nós estamos, essa semana representa uma oportunidade de aproximar comunidades cristãs que, apesar das diferenças, compartilham a mesma fé no Evangelho. Construindo pontes, cultivando a escuta, promovendo a paz nas igrejas, nas famílias e nas comunidades. Olha que tempo bom, né? E que esse tempo se estenda para sempre. Essa é a intenção, não é, Padre Cido Pereira? Cidinha, e olha que coisa boa. Primeiro, vamos lembrar que os nossos convidados vão nos ajudar muito, até por ser de denominações diferentes, mas cristãos e exercem o apostolado, a missão. Isso é maravilhoso. E a gente poder conversar sobre isso num mundo tão polarizado vai fazer muito bem. Nossos ouvintes vão entender com certeza. Vamos lá. Vamos lá, então. Apresente esse povo querido para nós. Vou apresentar. Nós temos dois convidados muito bacanas que vão nos ajudar muito nesse bate-papo. E você, que é internauta, que ajuda a gente a fazer esse programa, está assistindo aí essa gravação, repito, que vai ao ar no sábado, às 5 da tarde, com reprise no domingo às 8, aqui pela nossa rádio. Então você, internauta, pode nos ajudar também, pode fazer pergunta para os convidados. Eu tenho certeza que vai ser um programa muito esclarecedor, né, e muito bonito também. E a gente tem a alegria de receber nesse programa, ele que é diretor da Casa de Reconciliação, referencial para o ecumenismo e diálogo interreligioso na Arquidiocese de São Paulo. Estou falando do cônego Bison, José Bison. Bem-vindo. Muito obrigado, querida e amada Cidinha, ao nosso querido cônego Cido, amigo de longos e velhos tempos, de belas jornadas e de saudosas memórias. Estar aqui na 9 de julho é sempre uma alegria, porque tem uma equipe fantástica. tem um alcance invejável. E uma rádio que comunica a notícia, o evangelho, o respeito, a solidariedade, a cidadania e tudo aquilo que nos ajuda a construir pontes, não é isso, Cidinha? É isso mesmo, construir pontes. Por isso que a gente está chamando aqui também no nosso programa para nos ajudar a construir essa ponte, né, no nosso Construindo Cidadania. Ele, que é pastor pentecostal, membro do CESEP, Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular, o pastor Eliel Batista. Muito bem-vindo ao nosso programa, à nossa emissora. Olha, muito obrigado, eu agradeço estar aqui com vocês, podendo participar dessa mesa de diálogo aqui com você, Cidinha, Padre Cido, Padre Bison. É sempre bom, e através, né, desse programa aqui na Rádio 9 de Julho, vai alcançar muita gente, e espero, na esperança de que muitos corações se unam, né? E que os cristãos possam de fato dar as mãos para a gente fazer um país mais bonito, né? Essa é a intenção desse programa também hoje, né, padre? Bora lá, Padre Cido. Pois é, nós podemos começar nossa conversa, e a questão é essa: é marcante no mundo de hoje esta polarização, seja política, né, e também a religiosa. Eu até diria, não sei se o padre Bison concorda comigo, talvez a polarização religiosa talvez seja até mais marcante, mais antiga do que a polarização dos dias de hoje, não é? E a gente, e há razões históricas para tudo isso. E nós também devemos colocar nossa mão na consciência e perceber que tantas vezes nós combatemos o outro lado diferente. É uma coisa complicada. Como fez São Paulo? Quer saber de uma coisa? São Paulo, que saiu correndo atrás dos cristãos, porque era um judeu consciente, queria, até que Jesus entrou na vida dele, ele percebeu que a coisa não era bem daquele jeito que ele pensava. Então, essa polarização existe muito grande hoje entre as religiões. E acaba sendo um contra-testemunho que a gente dá em nome de Deus, não é não, padre Bison? Verdade, Cido, e queridos e amados ouvintes do programa Construindo Cidadania, da 9 de Julho. Se nós pegarmos o evangelho, por exemplo, a leitura de ontem de Atos dos Apóstolos, Paulo, quando Láquila e Priscila são expulsos de Roma, porque eles eram judeus, e foram lá e encontraram Paulo em Antioquia, se não me falha a memória agora. O importante é que se encontraram e começaram uma vida nova, né? A partir do quê? A partir do diálogo, a partir da conversa. E se nós olharmos depois o primeiro milênio, que beleza, que maravilha, a pentarquia, as igrejas ortodoxas com a igreja católica, e caminhando. Aí depois começam as polarizações no segundo milênio, entre católicos, que começa com o nosso os nossos queridos e amados, né? Lutero, Calvino, Zwinglio, também Henrique VIII. Eram momentos de polarizações e eles tentaram buscar alguma coisa, mas caminharam para o outro lado, né? Depois a igreja vem com a questão do concílio de Trento, né? E que tenta colocar umas normas fixas, rígidas, e aí tem momentos fortes de polarização, de embate e tudo mais, né? O Vaticano II vem para construir um adjornamento, como dizia o nosso amado Papa João XXIII, um adjornamento, e aí traz então toda essa questão. Mas antes disso já havia entre eles e muitos amigos deles do Papa João XXIII, hoje São João XXIII, é como a convivência dele como emissário, vamos chamar assim, ou núncio apostólico, ou delegado, a função que ele exercia no momento, na Bulgária, na França, também na Turquia, e foi no conhecimento com outros segmentos e com o grito das pessoas da humanidade com a tragédia da Segunda Grande Guerra Mundial, o genocídio entre turcos e outros grupos. E aí surgem três pontos importantes que eu não posso esquecer de anunciar sempre: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é para quê? Para nos colocar, para construir pontes, para nos unirmos. A Constituição do Conselho Mundial de Igrejas Cristãs, em Genebra, 24 de agosto de 48. E depois o Papa, então, vem no dia 25 de janeiro de 59 e convoca o Concílio Ecumênico Vaticano II. Então, são diante de polarizações que as pessoas buscam saída. Hoje, temos polarizações políticas, partidárias, ideológicas, cristãs, entre nós cristãos, dentro da Igreja Católica, grupos sectários que estão aí causando confusão e dizem que o Papa não é Papa, e aí vai, umas coisas assim que não devem ser levadas em conta, mas cria polêmica. Tem padres, de vez em quando eu ouço nas mídias aí um bispo também que causa confusão, um ou outro. Então tem gente aí provocando. Então vivemos sim um momento de polarização, mas estamos aqui para falar da semana de oração e da unidade. A unidade, ela começa já com Jesus, depois com os apóstolos, depois com os seguidores e tudo mais, e vem construindo. E desde 1700, 1800, 1900, pessoas pensando na oração pela unidade dos cristãos. Eu não me lembro agora, eu estou tentando lembrar desde ontem. Tem um Papa que no final de 1800, ele tem uma encíclica que pede que nós cristãos católicos rezemos pelo Espírito Santo pedindo o dom da unidade. Depois surge aqui, ali, surge nos Estados Unidos vários pastores, reverendos anglicanos. Depois surge o Frei Paul Watson, que é o fundador da Congregação dos Frades Franciscanos da Reconciliação, em 1908, quando ele dá a martelada da Semana da Oração. E depois, em 1935, tem um outro padre na França, também chamado Padre Paulo Coutrier. E depois, a partir disso, o Concílio Vaticano II, juntamente com o Conselho Mundial de Igrejas, constitui a Semana da Unidade dos Cristãos, muito bem lembrado para nossa querida e amada Cidinha, que no Hemisfério Norte começa dia 18 e vai até o dia 25 de janeiro. E nós aqui, por sermos um período de férias, pegamos no Hemisfério Sul esse período entre Ascensão e Pentecostes. E por isso nós estamos aqui hoje falando. Beleza. Da unidade. Agora tem que fazer uma diferença e aqui eu encerro. Unidade não é uniformidade. Claro. Tem diferença. Agora, pastor Eliel, a verdade seja dita, a honra seja feita. Essa preocupação com o ecumenismo começou entre as igrejas cristãs, talvez até a Igreja Católica fora um pouquinho, vocês me ajudem, lá nos Estados Unidos no começo do século XX, não foi? O esforço, né, o movimento para poder ter essa unidade, ele nasce, e eu acho muito interessante isso, a partir de uma percepção que a gente diria pneumatológica, né, do espírito, porque o espírito ele sopra sobre todos, em todos, né, é o espírito da vida, é o espírito de Cristo, e esse espírito é um espírito que nos batiza na unidade de um corpo. Então essa percepção faz com que tenhamos um apreço para que de fato haja essa unidade. E mais ainda, né, agora falo como pentecostal, ligado à oração, né? Precisamos orar juntos, precisamos dar as mãos a partir do secreto, né, a partir da oração, a partir dessa intimidade com Deus, para que isso possa transbordar. Mas não tem sido fácil, porque os tempos, né? Alguém disse ontem para mim assim, os tempos estão muito sombrios, né? Então a gente vai se perdendo na história, e é interessante porque o próprio movimento pentecostal, que ele faz um movimento em direção a querer uma unidade, enfrenta um tempo em que parece que quer mais enraizar uma divisão, né? Mas aí a gente percebe que é muito mais uma, eu chamo assim, de perca da percepção do Cristo, que nos chama à unidade, que nos convoca a um corpo, que nos convoca a sermos um povo, né? E bem lembrado pelo padre Bison, não temos um uniforme, mas temos uma unidade, podemos dar as mãos, né? E é muito simbólico o tema desse ano, né, da Semana da Oração, que tem muito a ver ali com Jesus que chora no luto, né? Chora ali na morte, chora com os que estão sofrendo, e essa é o nosso convite. Percebemos melhor esse Cristo, que ele se compadece. E quando temos essa percepção, a gente não tem muito tempo a perder, enraizados nas nossas certezas a ponto de dividir, mas enraizados no amor a ponto de se compadecer, né? Pois é, que beleza. Só queria lembrar um fato que é muito interessante. Quando na Europa começa a quererem divulgar o evangelho, ali tinha então os diversos segmentos já protestantes, luteranos, calvinistas, anglicanos, batistas e tudo isso, e eles saíram para o mundo para anunciar o evangelho, assim como vieram para o Brasil também. Claro. Mas só que chegaram lá, ao invés de anunciar pelo Espírito Santo a ação de Deus, como muito bem lembrada pelo pastor Eliel, grande amigo, parceiro de muitas atividades, eles foram lá, cada um anunciava a sua igreja, cada um anunciava o seu mundinho, vamos chamar assim, né? A sua placa. Oi? A sua placa, né? A sua placa, é. Então, o que que aconteceu? O pessoal de lá começou, que não eram cristãos, eram de outros segmentos. Uai, ele fala isso, ele fala isso. E daí que surge, olha a ação do Espírito Santo, como muda e transforma a concepção e a realidade. Aí ele se reuniu e falou: escuta, nós somos de diferentes denominações, mas nós temos um único fundamento, que é Jesus Cristo e Senhor. E aí começou a necessidade da unidade, porque cada um estava vivendo no seu quadradinho, e isso não funciona. É como se na sua paróquia, na minha, que cada grupo, a pastoral do batismo está numa caixinha, a pastoral do dízimo está noutra caixinha, a comunicação, a Pascom está noutra caixinha, o casais com Cristo noutro, o crisma noutro, a catequese noutro, e cada um vivendo no seu mundo. Esquece do todo, que é a comunidade. E a comunidade não pode fechar em si, ela tem que estar ligada ao decanato, tem que estar ligada à região episcopal, tem que estar ligada à arquidiocese, e tem que estar ligada, vamos chegar até a Roma com o Papa, e assim com todas as pessoas. Esse pontapé inicial, só pra gente lembrar os nossos ouvintes aí, a respeito de um ponto histórico, né? Esse pontapé inicial aí no início do século 20, né? Em 1910, na Conferência Missionária de Edimburgo. Verdade. E aí que deu o pontapé para fazer esse movimento aí. Pois é, mas eu queria dizer para vocês que para todos nós, independente de nossas diferenças ou não, nós temos o diálogo tem que ser aprendido, temos que aprender a fazê-lo. Porque se nós estamos conversando, eu ouvindo o pastor, já pensando no que eu vou retrucar, já não estou mais dialogando e nem pensando no que ele está dizendo, e nem ele pensando no que eu estou dizendo, e nem conhecendo as razões de nossa fé, não é? Então, dialogar é um aprendizado, não é, padre Bison? Verdade, verdade. E o diálogo, ele pode acontecer em vários aspectos. Um deles é ao redor da mesa. Pessoas de diferentes segmentos sentam-se à mesa, conversam para um conhecimento mútuo, a partir de amizade, eu começo uma amizade com uma pessoa de outro segmento e aí vai ampliando. Vai ampliando. O diálogo começa também ao redor de uma mesinha, da mesa de um café, de uma refeição. É como a ceia. Jesus reúne as pessoas aonde? Na ceia. Um exemplo que não é da semana da unidade, mas é o momento onde que nós buscamos. Sábado passado, nós tivemos um encontro da família abrâmica, onde se encontram pessoas da comunidade católica, comunidade judaica e comunidade muçulmana. Onde que nós fomos nos reunir e conversar sobre isso? Num templo budista. Lá eles apresentaram, cantaram um mantra, fizeram uma apresentação musical com os jovens deles. Claro que antes, né, teve a recepção, um bom lanche, um bom suco. Por ser budistas, um bom chá, que são de tradição japonesa, né? Uma boa mesa. E ali começa então o diálogo. Terminado esse momento de apresentação do sutra que eles cantaram, como se fosse nós na Igreja Católica cantando salmos, né? Cantaram os sutras, cantaram lá os mantras e depois apresentaram umas duas, três, quatro músicas e depois nós fizemos uma mesa redonda onde falávamos de cristianismo, falávamos de islamismo, falávamos de judaísmo e falávamos de budismo para uma compreensão mútua. Ninguém estava ali para convencer o outro que a religião dele é melhor e a do outro era ruim. Assim também é no cristianismo, a gente se encontra para conversar. Agora, quando eu encontro um irmão, depois, se vocês permitirem, vou contar uma história, mas eu não digo o nome. Se a gente se encontra para eu querer convencer a Cidinha, você tem que pintar seus cabelos de vermelho, porque ou você tem que mudar esse óculos. Eu quero que ela seja como eu quero. Eu estou faltando com respeito com a personalidade e o gosto dela. Não é assim? Então, um dia eu fui convidado para o aniversário. E a aniversariante era protestante. Ela e a família dela. Ela falou: olha, Bisão, eu gosto muito que você venha aqui, é uma alegria. E a gente já tinha se encontrado de outras vezes na casa, lá, aqui, assim por diante, na igreja deles, na qual eles pertencem. Mas duas coisas. Aqui não tem cerveja. É festa de evangélico, nós somos, não temos a tradição de uma cerveja, vinho, caipirinha. Falei, essa para mim não é a questão. Para mim não faz diferença nenhuma. O que eu importo é estar com vocês. Aí ela me disse assim: mas vai chegar um tio meu, esse meu tio é fanático, é assim, ó, é tapado. Quando ele souber que você é o padre, ele vai vir em cima de você e que vai querer ficar discutindo religião. Eu falei para ela: sinto muito, posso conversar com ele sem problema nenhum. Vim aqui para uma festa de aniversário, partilhar desse momento tão importante, tão bonito com vocês. Eu não vim aqui para debater religião com ninguém. É um momento de um diálogo, de uma convivência ao redor da mesa. Viemos aqui para comer, conviver e conversar entre amigos. Pronto, o homem chega. No que ele me viu, ele fez assim, ó. Ele chegou. Ah, você que é o padre? Sim, sou eu. Ah, eu quero conversar com o senhor. Eu falei, sim. Pois não, vamos conversar. O senhor tem 5 minutos para suas perguntas. 5 minutos. Ele falou assim para mim: por que que vocês, católicos, a Bíblia fala uma coisa e vocês fazem outra? Eu falei, tá bom, é uma pergunta sua. Só que ele não citou os problemas que ele queria citar, a questão que nós temos a devoção aos santos, a questão do Papa, a questão da Virgem Maria. Para esses, às vezes, eu posso dizer assim, pastor Eliel, para esses evangélicos fundamentalistas, sempre são esses mesmos pontos, né? Os santos, a Virgem Maria e o Papa, né? Eu falei: olha, não somos diferentes de vocês, nem um pouco. Por que que vocês fazem aquilo que não está escrito, que está escrito na Bíblia? Ele falou: o quê, por exemplo? Eu sei a razão, né? Eu falei: a Bíblia disse, Jesus tomou o cálice com vinho, tomou vinho, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos: tomai e bebei, isso é meu corpo. Por que que na tua igreja usa suco de uva? A Bíblia fala que é vinho. Eu sei que tem a questão teológica, essas coisas todas, né? Mas como ele é fundamentalista, tapado, né? E ele falou, assim não dá pra conversar. Eu falei, o senhor não quer conversar? A conversa terminou em 3 minutos. Não era assim, foi bom. Tinha dado 5. Agora, o que é mais bonito nessa semana é que uma forma de estarmos juntos é orando, não é, pastor? É orar juntos. Porque com aí estamos nos dirigindo ao mesmo Cristo, ao mesmo Deus, estamos dialogando com Ele, estamos com os nossos problemas e os problemas do mundo juntos, estamos de mãos dadas. Eu acho que essa semana traz uma bênção muito grande para todos nós cristãos de um modo geral, não é, pastor Adriel? Com certeza. Eu creio muito que quando a pessoa se aproxima de Deus com o coração inteiro, aberto, ele é sensibilizado pelo Espírito de Deus. E eu fiquei muito feliz com o tema desse ano e todo o contexto que é apresentado, né, no Cres Nisso, porque é um convite para olharmos para esse Deus que se compadece, esse Cristo, né, que chora. Porque se nós ficarmos olhando para as nossas diferenças, quer doutrinárias, teológicas, enfim, de ritos, de costumes, de tradições, né? Se nós ficarmos olhando para isso, nós perdemos essa percepção de quem é o Cristo. É, e mais importante do que todo esse ornamento que temos para a gente caminhar na fé, é a gente ter essa percepção de que o nosso coração precisa ser um coração de carne. O nosso coração precisa ser esse coração sensível, porque precisamos ser essa resposta ao mundo que sofre. É essa continuidade, esse legado que Jesus Cristo nos entregou, de podermos socorrer ao aflito. E quando a gente, de fato, vai de coração inteiro para a oração, sem estarmos olhando para as nossas, deixa eu chamar de vestimentas que nos diferem, nossas vestimentas litúrgicas que nos diferem, nós olhando de fato para o Cristo, nós vamos encarnar essa mensagem ao mundo. E o mundo inteiro, ao invés de olhar para nós e ver gente disputando, vai ver o coração de Deus. E a oração que nos sensibiliza para isso, né? É a oração que faz esse movimento com a gente. Então, é a maravilha de podermos dar as mãos e orarmos juntos. E aí sim, saímos nessa missão dei, né? Saímos nessa missão divina. Estamos juntos para orar. Eu me lembro assim que começou um trabalho ecumênico na igreja, eu mandei um grupo de católicos à Igreja Batista lá do meu bairro, e eles foram bem recebidos, só que na hora da oração, o pastor saudou a sua comunidade dizendo: irmãos queridos e convidados. Ficou complicado, o pessoal voltou tão tristinho. Nós não éramos irmãos lá, éramos convidados. Agora, na semana da oração, somos todos irmãos em oração e tendo no coração essa compaixão, não é? Eu acho isso tão bonito que Jesus nos ensinou na parábola do samaritano, o ladrão dizendo que teu é meu, não é? Os levitas e o pessoal passando que é seu, o que é meu, e o samaritano dizendo o que é meu é seu. Quer dizer, os dois, os três juntos ali em oração. Isso é que nós temos que descobrir juntos, né, Padre Bison? Exato. E Jesus diz: onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou entre eles. Ele não disse que seria católico, evangélico, pentecostal, anglicano, ortodoxo, Ele não disse denominação. Onde dois ou três. Então eu diria assim, agora, uma questão prática. Quando você que nos acompanha através desse programa Construindo Cidadania, na sua oração, na sua intimidade com Deus, reze, ore e peça a Deus, ao Espírito Santo, que te ajude a quebrar os preconceitos que estão dentro do seu coração e se abrir ao outro. Nas nossas celebrações, nos nossos serviços religiosos, na celebração eucarística, no culto, na liturgia, no momento de oração, a Igreja Católica, nas suas preces dos fiéis, podemos lá acrescentar o momento: hoje rezemos pelos nossos irmãos, e assim por diante. Quantos irmãos nossos ortodoxos, quantos nossos irmãos palestinos, quantos irmãos nossos africanos de religiões de tradição africana, quantos ribeirinhos, quantos povos indígenas hoje sofrem com a exploração, com a violência, com a guerra. Então é momento da gente rezar por esse momento. E aquela oração que nós rezamos cedo na igreja, após o Pai Nosso, que é a oração sacerdotal de Jesus, que disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E rezar pela paz e pela unidade. Então nós estamos rezando, sempre pedindo a Deus, e muitas vezes nós não temos consciência disso. Podemos sim rezar então nas nossas liturgias pela unidade, da mesma forma como posso eu também e a comunidade do Eliel, nós ou um grupo pequenos, nos reunirmos e juntos orarmos, ou eu, Eliel, um anglicano, um presbiteriano, um luterano, um ortodoxo. A gente se reunir, e tem muita gente nessa semana intensificando a oração pela unidade dos cristãos. Então, a oração é o alimento, é o nosso alimento diário, que vai fazer com que possamos construir essa unidade e essa convivência. Olha o nosso saudoso Papa Francisco, o que ele fez, o que ele propôs para que nós cristãos, católicos e orientais, ortodoxos, celebrássemos a Páscoa no mesmo tempo, por uma questão histórica do calendário gregoriano e juliano. E estamos aí diferente, cada um celebra no mesmo país. Esse ano foi um privilégio, fizemos juntos, mas daqui uns outros anos nós estamos celebrando a Páscoa, os irmãos ortodoxos estão celebrando Domingo de Ramos. Então, há falta de unidade. A gente está preocupado, como disse o pastor Eliel, né? Estamos preocupados com as nossas roupas, com a nossa liturgia, com a nossa doutrina, com o nosso ritual, com aquilo que é parte, que é específico, e a gente não é capaz de abrir-se, como disse o nosso Santo João 23, vamos abrir as janelas. Mas quando ele disse abrir a janela, não era da casa, não. Era a janela dos nossos olhos, do nosso coração, para olharmos a realidade que nos cerca. Então, é importante, sim, a oração, ela que nos alimenta, ela que nos fortalece e ela que nos sustenta na nossa caminhada. Eu podia... Tem um texto do apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, que ele fica escondidinho ali, antes daquele hino do amor, do capítulo 13. Ele, no capítulo 12, ele fica escondidinho ali. E tem uma parte que diz assim: a mão não pode dizer pro pé: você não pertence ao corpo porque você não é mão. Eu acho isso de uma figura assim, belíssima. É verdade. Porque está falando exatamente o que nós estamos aqui contextualizando no tempo que a gente vive. Não, você não é meu irmão. Por quê? Porque você não é igual a mim, né? Então, se assim fosse, não existiria o corpo humano, né? É essa mensagem, né, que a gente tem. Então, a gente precisa aprender a celebrar a diversidade. Se a gente não celebra a diversidade, nós não cuidamos do nosso corpo inteiro, né? Eu acho que isso talvez tenha muito a ver também com... A gente tem muito especialista hoje, né, na medicina. Se eu tenho um problema lá na perna, ele vai cuidar da minha perna e esquece todo o resto do corpo, né? Então, aí trata a perna e me dá um medicamento para a perna, eu fico com problema de fígado. Aí eu tenho que ir no especialista do fígado e assim vai, né? E a gente não consegue cuidar do corpo todo. Então, isso também talvez seja uma metáfora do... da necessidade que temos de olhar para o corpo todo, para essa unidade. E isso não impede, Padre Bison, de cada religião, cada grupo, cada expressão cristã, fale das razões de sua fé para uns, para os outros, e para também aquele, como missionário, para aqueles que ainda não conhecem o Cristo, não é? Exato, exato. E hoje, por exemplo, nós temos momentos importantes na igreja. Estamos celebrando 1700 anos do Concílio de Niceia. Que momento importante, que momento fundamental para a gente resgatar a tradição. Olha, se nós cristãos olhássemos para a patrística, olha que elemento fundamental, se a gente não quer olhar nem a patrística e nem o Concílio de Niceia, olhemos a palavra de Deus, olha as mensagens, os textos bíblicos que aqui nesse curto tempo foram lembrados. Então a gente vai percebendo, então, né, da importância. Tem desafios? Tem. Temos diferença? Temos. Mas não podemos deixar que a diferença nos separe. A diferença deve ser conversada, dialogada e compreendida para melhorarmos o nosso diálogo, não para distanciar. É o que João 23 fez quando convocou o Concílio Vaticano II. Passamos tempos tentando fazer alguma coisa, buscando a unidade a partir da divisão. Nunca conseguimos. E o Papa João 23 disse assim: que se nós temos 95 pontos que nos unem, 95%, por que que a gente fica discutindo com os 5 pontos que nos divergem? Então vamos a começar a partir daquilo que a gente se encontra. Cidinha, quando você tinha 18 anos, agora você tem 21. Foi ontem, 18 anos. Ontem, isso, ontem. Quando você encontrou o seu amado, se ele chegasse e falasse para você assim: você é feia, você é manca, você não usa o perfume que eu gosto, a roupa que você usa não tá do meu gosto, não tá do meu agrado, você ia olhar para ele? Não, eu ia mandar ele passear. Não, mandava ele passear, né? Agora, se ele chegasse assim: como você é linda, os seus olhos me encantam, o teu sorriso é encantador, o seu jeito de pentear o seu cabelo me deixa assim fascinado. É diferente, não é? Olha, aí ia me conquistar, aí, tá vendo? Aí, tá vendo? Então, que o João 23 foi exatamente isso, foi mostrar a beleza daquilo que existe no cristianismo, para que as pessoas se acordassem. E não lembrando, ó, Eliel, o teu defeito é esse, Cido, o teu defeito é isso. Foi o que isso nós fizemos anos e anos e anos, mas depois, então, é sempre a ação do Espírito Santo, que traz alguém, assim como trouxe de saudosa memória o Papa Francisco, quando escreve a Laudato Si, que completamos 10 anos. O Eliel estava aqui sábado na Casa da Reconciliação, num ato interreligioso, em ação de graças pelos 10 anos da Laudato Si. Éramos cristãos, católicos, pentecostais, metodistas, tinha budistas, tinha muçulmano, tinha espírita, tinha judeu, e quem mais que estava ali, ó, você se lembra? Tinha a mãe Cida, afrodescendente. É. 8, 9, 10 os católicos, reunidos para quê? Em agradecimento pela natureza, o cuidado com a natureza. E o Eliel compôs uma poesia tão bonita sobre a natureza, a encíclica, o texto da semana desse ano, da campanha da fraternidade, né? A fraternidade, a ecologia integral, e Deus viu que tudo era muito bom. E nós estamos encontrando defeito, naquilo que Deus fez. Pois é, gente. E é bom que a gente... Encontrando e colocando defeito, né? Porque a gente é verdade. Assim. E é bom que a gente lembre também o primeiro concílio de Jerusalém, não é? Paulo indo a Jerusalém, porque tinha judeu, tinha cristão vindo do judaísmo, exigindo dos cristãos vindos do paganismo que fizessem a circuncisão e outras coisas. E aquilo deu uma confusão, mas foi que abriu o mundo para Cristo aquele diálogo que houve em Jerusalém, não é? E exato. É maravilhoso a história da igreja, Atos dos Apóstolos, tem muita coisa nos dizer. Agora nós. Só, Lucido, deixa eu só reforçar o que você está falando. A leitura desses dias que nós estamos fazendo Atos dos Apóstolos. Nós agora que eu queria. Isso, o que eu queria destacar é que eles dizem assim: nós e o Espírito Santo. Decidimos. Nós, o Espírito Santo, decidimos. Olha que coisa bonita. Desculpa te interromper. E nós temos que sonhar um dia em que líderes de várias denominações cristãs possam dizer isso. Nós e o Espírito Santo decidimos que temos que ser mais compassivos, termos um coração aberto para os outros, como o coração do Cristo, né, pastor Eliel? Com certeza, viu? Essa é a mensagem fundamental para o mundo ferido, né? O mundo, verdade. O mundo está ferido, extremamente ferido, e precisando que alguém cuide dessas feridas. E a mensagem é justamente essa, de sermos movidos pelo Espírito, mostrando o amor. Eu acho que enquanto o mundo olha para nós, os cristãos, que trazemos como bandeira, como mensagem de frente, o amor, mas olhar que estamos em disputas, é de uma incoerência em que fica difícil brotar no coração deles um olhar mais terno para dizer, entendi a mensagem. Então, esse é o desafio que a gente precisa superar, mas a gente só supera esse desafio com humildade, porque eu preciso ter a humildade de que o outro tem essa imagem de Deus e ele tem algo a me ensinar. Não sou o dono da verdade, né? E o amor que nós tanto falamos, ele se alegra com a verdade. Então, se há uma verdade e às vezes ela é incômoda, eu tenho que ser humilde e de fato ouvi-la, porque Deus sopra o seu espírito como quer e onde quer. Ele não está preso às nossas caixas, ele está livre, e é por isso que a gente precisa da unidade, que é na unidade que é possível, na unidade da diversidade, né, que é possível a gente crescer e amadurecer. Eu costumo dizer o seguinte: se eu tenho medo de conversar com quem pensa diferente de mim, os meus pensamentos, a minha fé, a minha raiz é fraca, né? Porque eu não posso ter esse medo, ao contrário, eu tenho que estar aberto. E foi citado aqui esse primeiro concílio lá da igreja em Jerusalém: se não estivessem abertos para ouvir o que o Espírito estava soprando, essa novidade, nós não estaríamos aqui hoje. Verdade, com certeza. Agora então vamos falar um pouco da semana da unidade, o que está programado. Eu gostaria de ouvir os dois sobre isso. Olha, esse ano, infelizmente, por diversas razões, de agenda, de dificuldades, de saúde, de sobrecarga, de tudo isso, em São Paulo está bem fraquinho, para não dizer fraco. É uma pena. Mas estou recebendo notícias de várias partes do país. São José dos Campos, Minas Gerais, Bragança Paulista, Jundiaí, pessoas fazendo esses momentos de encontros de cristãos. Encontros também de mesas redondas, de conversas sendo transmitidos também, para que a gente possa também vivenciar esse momento, tanto nas igrejas como às vezes pastores convidados para o momento depois de uma celebração eucarística, dar um testemunho, e assim a gente vai levando essas questões. Então, temos bastante espalhada pelo Brasil afora. Infelizmente, São Paulo esse ano está a desejar. Posso dizer também que da parte católica eu faço minha culpa também diante da sobrecarga e que estou vivendo nos últimos tempos. Mas não deixo de rezar e de promover a unidade. É, com certeza. Pastor, isso não impede que nossas comunidades, né, católicas, evangélicas, pentecostais, nós oremos pela unidade, porque o próprio Cristo fez uma prece sobre isso: Pai, que todos sejam um. Jesus já previa que nós às vezes iríamos pecar contra a unidade, não é, pastor? Com certeza, e a gente não pode perder. Podemos até deixar de elaborar alguns eventos, mas não podemos perder esse espírito em nós, né? Que é, inclusive, a origem dessa oração de Jesus lá, né? Para que todos sejam um e o mundo creia que tu me enviaste. Verdade. Então, eu acho que essa dimensão, despertar a fé no mundo, depende muito da nossa unidade. E talvez seja essa a nossa grande dificuldade no avanço de termos um mundo melhor, né? A falta. Perfeito. Porque quando a gente se dilui, quando a gente não se une, a gente se enfraquece, né? Então a mensagem cristã está precisando dessa força. E como a gente iniciou o programa aqui, né? Esse tempo de muitas polarizações é um tempo precioso para essa semente. Então, por mais que não tenhamos conseguido articular grandes movimentos, eu acho que cada paróquia, cada congregação, cada igreja, cada comunidade local de fé precisa colocar essa oração, precisa dessa semana, e assim, para não perder esse espírito, né? Pelo contrário, abrir essas janelas para que esse vento continue soprando em nós, né? E temos uma lição da própria campanha da fraternidade deste ano, em que a gente falou da amizade social, não é? Nós falamos, o Papa Francisco insistia nisso, amizade social. Se isso é com todas as pessoas, com todas as nações, com todos, né? Por que não? E com mais força ainda, nós temos que fazer do Cristo o nosso sinal de unidade e trabalhar juntos por um mundo mais fraterno, né, Padre Bison? Exato. E lembrando também o nosso Papa Leão XIV, né? Ele já iniciou seu pontificado incentivando, encorajando a questão do diálogo interreligioso, a questão do diálogo ecumênico, a questão da paz, a questão de toda a situação que estamos vivendo no momento diante de polarização ou polarizações, e nos chama ao testemunho. Convido os cristãos a rezarem em favor dos que sofrem pelas guerras, e convido os cristãos católicos a rezarem, a se unirem, a combater essas situações de guerras, de violência no Oriente Médio, da Rússia e alguns países da África. Recentemente também teve um outro país que começou uma guerra, agora me fale os nomes dos países, né? Então ele vem nos encorajando, vem nos incentivando, vem continuando abrindo a janela do nosso coração e do nosso olhar para que vejamos essa realidade e que nós não podemos estarmos isentos do que está se passando com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos, independente do credo religioso do qual ele professa. Perfeito. Mas você falou, Padre Bison, que o pastor Eliel leu um poema. Será que ele tem esse poema aí para ler para nós? para encerrar o nosso programa? Tem, pastor? Tem. Ele tem no celular, ele é um homem da mídia. Por favor, pastor. Enquanto ele procura, eu posso fazer duas propagandas? Deve. Pode. Tá. Então, dia 14 de setembro, que é o aniversário natalício de Dom Paulo Evaristo Arnes, na cripta da catedral, nós estamos nos organizando um ato interreligioso em ação de graças pela... Seria os 100 anos de Dom Paulo, Cido? Não, já é 100 anos, mas foi um ano retrasado, não foi? É, então, aniversário de Dom Paulo. É. E vai ser na cripta. Por que na cripta? Porque lá ele está sepultado. Verdade. Esse é um convite que eu já deixo aqui. Vamos aberto divulgar. A todos. Vamos divulgar. E depois do dia 14, 15 e 16 de outubro, da qual eu vou contar muito com o apoio da Rádio 9 de Julho, dos diversos programas, Construindo Cidadania, Igreja em Saída e outros, para algumas entrevistas que nós vamos comemorar. É um simpósio internacional dos 60 anos da Declaração Nostra Aetate. Teremos um ato acadêmico, um ato cultural, um ato interreligioso e dois momentos de convivências e debates, um na mesquita e outro na sinagoga. E os outros serão no campus Ipiranga, no campus Perdizes da PUC e o outro do colégio da Faculdade Santa Marcelina. Mas isso vai sair no programação com todos os detalhes. Eu gostaria aqui. Vamos divulgar, Só para registrar aqui, seriam 104 anos de Dom Paulo, tá bom? 104. Pastor, queremos ouvir o seu poema. É uma oração que eu fiz pela criação. Eu também escrevi pela semana da oração, mas eu vou ler essa que vocês pediram aqui. Senhor da criação, Pai de todos os povos, semeador de beleza e guardião da vida. Hoje me prostro diante de ti para pedir, abençoa este mundo, o mundo que criaste como jardim, mas que tantas vezes parece deserto. Durante muito tempo me perguntei, o que está faltando? Hoje percebo, tu não apenas me fizeste parte do jardim, tu me chamaste para ser jardineiro. E jardineiro não abandona a terra seca, ele rega, arranca as ervas que sufocam, prepara o solo com paciência e planta, mesmo quando não há garantias de flor. Se a terra está ferida, se o mundo está duro e cansado, perdoa-me, Senhor, por tantas vezes ter cruzado os braços, por ter encolhido minhas mãos. Mas se ainda posso ser abrigo para alguém, se posso ser uma semente de paz, uma escuta que acolhe, um sopro de esperança no dia de alguém, então que assim seja. Ensina-me a ser bênção na vida de quem cruza meu caminho. Livra-me do egoísmo que me isola, do orgulho que me separa, da pressa que me impede de enxergar. Faz-me lembrar, não fui criado para acumular bênçãos, mas para ser bênção. Que meu olhar leve alívio, meu gesto semeie ternura e meus passos deixem rastros de dignidade. Que minha vida seja semente do bem, plantada no chão da humanidade. Porque, Senhor, todos somos jardineiros, e quando um falha, uma parte do jardim fica deserta. Mas quando uma vida toca outra com amor, é como chuva mansa sobre terra seca. Faz brotar esperança, renova a dignidade, e teu reino floresce, silencioso, vivo, necessário. Que eu viva como quem planta o bem, mesmo sem ver a colheita, como quem ilumina, mesmo quando tudo ainda parece escuro. Abençoa o mundo, Senhor, através do dom que tu gestaste em mim. E se for para o mundo ser melhor, que tu possas contar comigo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Que lindo, amém. Parabéns. Maravilha. Que bonito. Amém. Uma boa. Terminamos nosso programa, né, Cidinha? Terminamos. Que pena, mas tá muito bom. E foi boa uma conversa. Aula, viu? Foi muito bom. Foi. Ouvi o Cônego Bison, o pastor. pastor Eliel Batista. A gente agradece muito. E eu quero dizer para o pastor que os nossos microfones estão abertos também aqui para o senhor, muito viu? Muito obrigado. Sempre que precisar. Rádio 9 de Julho, abraço, né? Vocês também. Né, Cônigo Bezão? Obrigada, meu querido. Que Deus abençoe. Obrigado a você, meu amor. E por ocasião do encontro na Catedral da Cripta, quem sabe na semana antes possamos fazer um diálogo interreligioso, um programa. Com certeza, já está marcado. Convidar mais dois ou três pessoas de outras religiões que tinham admiração profunda por Dom Paulo, carinho, e convidá-los para esse ato interreligioso. Obrigado. E depois, para outubro, os 60 anos da Declaração Nostra Aetate. Amém. Maravilha. Combinadíssimo. Olha aqui, para encerrar, bom dia para todos vocês. Linda oração. A Fátima Cardoso diz aqui, pastor. Muito obrigada, gente. Deus abençoe. A gente encerra essa transmissão aqui. Agradecendo a todos vocês. Voltamos na próxima semana com mais um Construindo Cidadania. E agora vamos à nossa programação normal. A Rádio 9 de Julho apresentou Construindo Cidadania. Construindo Cidadania é um programa de debates. A opinião dos participantes não expressa necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho. ZYK 779, AM 1600 kHz. Ondas curtas, 9.820 kHz, em 31 metros. Pela internet, radio9dejulho.com.br. E nas redes sociais, acesse arroba Rádio 9 de Julho. Rádio 9 de Julho Católica, uma emissora da Fundação Metropolitana Paulista, São Paulo, Brasil. Catedral da Sé informa a hora certa. 17:57. Rádio 9 de Julho, AM 1600 kHz, Católica. Olá, meus amigos, minhas amigas da Rádio 9 de Julho. É com imensa alegria que gostaríamos de expressar nosso sincero agradecimento a todos que participaram e contribuíram para o sucesso do terceiro arraial da Rádio 9 de Julho, nos dias 17 e 18 de maio, abrindo assim os festejos da paróquia Mãe de Deus ao Padre Frank e comunidade paroquial. Nosso muito obrigado. E tudo isso foi possível graças a cada um de vocês. Agradecemos de forma especial aos voluntários que trabalharam incansavelmente nas barracas, levando a acolhida fraterna a todos os presentes. Nossa gratidão também aos artistas que animaram a festa com seu talento e entusiasmo contagiante. Não podemos deixar de mencionar todos os parceiros que nos ajudaram a tornar esta festa possível, com doações e participação. Vocês fazem parte da nossa história e somos imensamente gratos pelo incentivo e apoio para que a Rádio 9 de Julho continue sendo esta voz da Igreja em São Paulo. Agradecemos a cada um de vocês por fazerem parte da família 9 de Julho e se tornar mais essa festa junina uma experiência inesquecível. Juntos, celebramos a união, a alegria e a tradição. Obrigado, família dos amigos. Obrigado a você que esteve presente. Que Deus abençoe com sua infinita bondade e que a Mãe de Deus derrame sobre vós e a vossa família as suas graças, dando-lhe cada vez mais tudo aquilo que você fez por nós. Deus abençoe e um abraço a todos. Rádio 9 de Julho, AM 1600 kHz, Católica. O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso. Faça sua inscrição no Enem de 26 de maio a 6 de junho, acessando o site enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil! União e Reconstrução. Muita música e informação. A família em oração. Uma emissora da Fundação Metropolitana Paulista. Rádio 9 de Julho, São Paulo, Brasil. Aqui é o seu lugar. Rádio 9 de Julho apresenta. Com o terço na mão, peço a voz, minha Virgem Maria. Oração do Santo Terço. Santa Maria, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando a nossa oração do Santo Terço, hoje sábado, dia dedicado à Virgem Maria. E que graça e que oportunidade que hoje Deus nos concede na sua intercessão, na intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para estarmos rezando este Santo Terço, nesta alegria e nessa disponibilidade de caminharmos. Às vésperas do dia do Senhor, com certeza nós queremos já consagrar o nosso domingo, nesta primeira véspera que o Senhor nos concede, esta graça tão bonita, e nesse dia, como dito, designado e também dedicado à Virgem Maria. Saúdo você, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvinte, internauta, que acompanha pela rádio AM 1600, pelo aplicativo, YouTube, Facebook, da Rádio 9 de Julho. Na ficha técnica, a produção é de Fábio Augusto, técnico Wellington Trindade e a direção do padre Jorge Silva. E quero colocar neste Santo Terço a sua intenção, para quem você quer, para quem você deseja rezar neste dia. Que o Senhor possa sempre agradecer, aliás, que nós possamos agradecer a Deus e que nesse agradecimento a Ele, Ele possa também elevar esta alegria que verdadeiramente nos encoraja. Meditemos e contemplemos nesse dia o Santo Terço, nesse sábado, os mistérios gozosos. Divino Jesus, nós nos oferecemos este terço que vamos rezar, contemplando os mistérios de nossa redenção. Concedei-nos pela intercessão de Maria, vossa Mãe Santíssima, a quem nos dirigimos as graças necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganhar as indulgências desta santa devoção. Ofereço-vos também desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre, o Papa, pela santificação do clero, pela santificação das famílias, pelas missões, pelos doentes, pelos agonizantes e por todos aqueles que pediram as nossas orações, pela paz no mundo, pelo Brasil e por todas as intenções particulares que você apresenta neste Santo Terço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.